se apressar um pouquinho ali por questões de horário. Mas ficou legal, eles fizeram um batidão, um som aí e... Batidão tipo funk, assim? Não, direto, foram tocando boa. E falando entre as músicas, eles falavam rapidinho e já mandavam ver no som. Uhum. Foi sem enrolação. E bem da hora o som, exato, né, cara? Bem um da hora, cara, bem da hora contemporâneo mesmo. Aí que mistura grunge, stoner, tudo que tem ali de... Acho que é legal que peso. Dá pra você perceber bem claro as influências, mas não é óbvio, assim, né? Você, tipo, você vê de onde que eles beberam, mas tem uma autenticidade, assim, não é quadrado, né? Bem... Exatamente, não é óbvio. Não acho é que óbvio, era essa cara. Mesma a expressão que a gente tava usando quando a gente viu o show deles lá. Total. Vamos de som, então. Ajuda todo mundo aí. Diretamente de Belo Horizonte para o mundo agora, a transmissão independente com a banda Festencois. Festencois, vamos lá. Transmissões independentes. Nós somos o Festencois de Belo Horizonte e vamos tocar Nero's Relative, uma música do nosso primeiro disco. Bastante tempo na expectativa de lançar o disco e agora a gente vai lançar aí em Belo Horizonte, dia 7. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer 3 shows, uma mini tour aí, passando por Juiz de Fora, depois Bragança Paulista e agora em São Carlos. Assim. E tipo, sempre bem recebido nos lugares, assim. E tá sendo a primeira vez que a gente tá saindo assim, para fazer vários shows e tal, e para lançar o disco mesmo. E aqui em São Carlos foi massa demais, tá sendo massa, assim, tipo, a galera recebeu a gente, massa, estamos aqui na rádio, pá. Então, é o nosso primeiro disco e essa música agora se chama Seattle Silhouette. contato com o Fora do Eixo, ele começou a partir do momento que eu me interessei pelo trabalho do Fora do Eixo, há um ano e meio atrás. Na Belo Horizonte a gente tem um ponto lá, que é o Coletivo Pegada, e comecei a trampar junto com a galera, acabou que eu acabei virando também núcleo durável do coletivo. E, nesses rolês, assim, Fora do Eixo, a gente acaba conhecendo a galera, né, cara? Conheci o pessoal do Márcio, conheci o Gustavo, o Jovem também. E nessa parceria aí, a gente acaba que os contatos ficam mais fáceis também, né? Então, já... Ajuda na circulação, né? Isso, os contatos para circulação e até para shows isolados também. A gente já conseguiu tocar em várias cidades do interior de Minas, que são pontos Fora do Eixo. Sim. Por conta dessa facilidade de conexão, né, a comunicação banda-produção local é muito mais fácil, né, muito menos burocrática, principalmente pela questão da economia solidária e tal. Então, facilita muito assim, a vida de quem está começando. E acho que é isso, né? É isso aí. Vocês têm quanto tempo de banda? A banda tem três anos, a gente começou em 2008. Saquei. Inclusive o disco começou a ser gravado em 2008 também, só conseguimos lançar esse ano. Mas tá lá, é o processo, né? Vamos mandar mais uma então, anuncia essa próxima música aí, manda ver então. Beleza. Essa que a gente vai mandar agora se chama Soap Highway, é a primeira do disco. Hands up alone, I see and I'm still. water sliding. It's so high. Eu queria primeiramente agradecer ao pessoal do Massa Coletiva, Circuito Fora do Eixo, no geral, assim, que deu essa força pra gente dar essa mini circulada. A gente tá começando a acostumar com a vida na estrada, assim, e tal. Tá sendo massa, e o massa foi muito massa nessa força aí. Queria agradecer também os ouvintes aí do Independência ao Marte, que é um programa que eu mesmo sou fã pra caramba, assim. Curto demais. E falar que a gente tem o Toque no Brasil, né? O Toque no Brasil é o mais legal, né? Pra falar, né? Sei lá, é o que tá mais bonito, pelo menos. Entre lá no Toque no Brasil, festencois.tnb.art.br, e aí tem as músicas e lá. Temos o contato @festencois.com pra falar. Isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência, pela oportunidade de participar aqui na Rádio UFSCar. Vou mandar o último, chama Bye. Pra vamos lá. A voz do menino ali. Tá lá, galera. Valeu, manda ver. Transmissões. We'll be right back. transmissões independentes. Independência! Fiquei abestalhado, fiquei impressionado, perplexo, pressionado. Agora sim, agora sim. É. Transmissão independente com o Festencois, lá de BH, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Sensacional, né? Da hora, hein? Um salve aí. Olá, pra galera do Festencois. Eu tava na sintonia aí, o Luiz, principalmente, o Twitter oficial aí do Festencois também. Ali a galera retweetando e divulgando junto aí. Valeu. É nóis. Porra, ficamos felizes demais. Ele de falar que é ouvinte do programa também, né? Então, a gente já é parceiro faz tempo, na verdade, né, cara? Já trampou junto muitas vezes. Da hora, da hora. Vamos em frente. Bom, agora chegou a hora do Brado Retumbante, né? A gente já